O nosso tema de hoje é uma pergunta. Tenho tudo para ser feliz? Então a gente vai se auto-respondendo. Temos tudo para ser feliz? E já vamos colocar uma outra. Somos felizes? Me sinto feliz? O que, falta se não somos? Se não estou me sentindo, o que está faltando? O que é a felicidade e aonde eu estou direcionando ela? No que eu coloco a minha felicidade como fundamental? O que eu preciso ter ou ser para me sentir feliz? É bastante reflexivo, né, essa questão. Se nós observarmos assim dentro da nossa sistemática diária, até cultural, a gente percebe que nós, humanidade, nós temos uma compulsão de trazer coisas, objetos principalmente, materiais, para nos fazer com que a gente se sinta mais felizes. A gente está sempre atrás de algumas coisas. Eu me lembro que, quando pequeno, eu idealizava como seria a minha vida, o que, eu precisaria ter para ser feliz, mas bem pequeno, né? E as coisas que, obviamente, eu imaginava, muitas delas eram materiais. Eu quero ter tal coisa, quero ter outra, não sei o quê. Eram tudo complementos que eu acreditava que aquilo ali era o roteiro de uma felicidade. A gente vai crescendo e a gente talvez até consiga essas coisas que a gente idealizou, mas também a gente percebe que aquilo ali não tem nada a ver com felicidade. Aquilo ali são coisas que nós buscamos para preencher um vazio que nós trazemos. Um vazio que, pelas nossas ansiedades, nós vamos atrás de algumas coisas que nós achamos que aquilo é fundamental. E quando nós temos, o nosso foco passa a ser outro. Isso é muito comum de acontecer. São substituições. Por que, nós temos esse vazio dentro de nós? É muito interessante quando a gente começa a buscar informações, as mais diversas, a gente vê como muito antigamente tem questões anteriores ao próprio Jesus, que é 2000 anos, dos filósofos, dos pensadores, de povos culturalmente avançados, que eles já tinham um roteiro de vida. E um dos roteiros dizia que nós precisávamos nos conhecer. Quanto mais nós fizéssemos esse movimento de autoconhecimento, esse buraco mais ia se fechando. Porque é um desconhecido, é uma coisa que nós não sabemos o que é, então trazemos coisas de fora. Então, sabermos quem nós somos, o que nós queremos. A humanidade, a gente compreende, vamos dizer, o planeta, para não ir mais além, como sendo tudo obra de Deus. Tudo que existe é obra de Deus e tudo tem uma finalidade de ser útil dentro da obra que Ele criou. E às vezes a gente pensa assim, mas dentro dessa utilidade de todos os reinos, a gente olha para alguns bichinhos, insetos, e diz aonde é que aquilo ali é útil, para que, serve isso? Algumas pragas, e a gente, dentro de um entendimento muito pequeno, a gente não consegue saber a necessidade de algumas coisas. Mas, qual é a necessidade humana no planeta? Para que, serve o ser humano dentro desse contexto todo? O que nós estamos fazendo enquanto encarnados? É tudo questão para a gente ir pensando, né? Para a gente dar uma chacoalhada até um pouco. Para que nós estamos vivos? Os nossos semelhantes, aquelas pessoas grandiosas que às vezes nós vemos os nomes escritos aqui, nos murais, nos textos, ou aquelas outras que nós criticamos, que nós achamos que estão completamente errados. Mas qual é a função humana no planeta? Trabalhar em conjunto para fazer com que essa obra ela aconteça. Deus nos criou todos para nos desenvolvermos, aprendermos, evoluirmos até conseguirmos, quem sabe um dia, longe ainda, compreendermos melhor o que, que é Deus. Que ainda não conseguimos compreender nós, então, imagina compreender Deus. E dentro desse apanhado, a gente, como eu disse, né, a gente quer às vezes coisas que a gente acredita que, tendo cercado elas em volta de nós, nós seremos mais felizes. E eu volto para os livros de novo, porque vários livros nos contam a mesma coisa. Nós não conseguimos ser felizes se aquelas pessoas que estão perto de nós não conseguem ser também. A nossa felicidade depende da felicidade alheia. Essas ansiedades, esses buracos que a gente vai criando, é porque nós estamos vendo que o outro não está feliz e que nós, muitas vezes, não conseguimos ajudá-lo. Nós não conseguimos transformar ele como nós queremos. Muitas vezes a gente diz para as pessoas, mas tu tem tudo para ser feliz, mas ela não se sente feliz. Então a gente precisa, às vezes, não é fazer, mas é estar próximo, estar junto. O Frei Jaime Bettega, ele até diz, né, nós temos que sair de nós na direção do outro. Ou seja, todas as visões religiosas, elas convergem para o mesmo ponto. A gente pode chamar de caridade, de empatia. Tem várias situações que vão nos levar ao mesmo entendimento. A principal delas é o termo amor. O que, que é amar? Dentro de novo dessa questão reflexiva, o que é amar? A gente às vezes entende culturalmente, de novo, amor como sendo algo que me abasteça, que eu trago para perto de mim. E é um movimento contrário, é um movimento expansivo, é de saída de mim. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente percebe o que é a felicidade. Porque aquilo ali começa a nos preencher. E eu acredito que todos já passaram por isso, já tiveram momentos em que perceberam que aquilo ali é o que dá a nossa base, a nossa sustentação. É fazer pelos outros. A gente faz isso em núcleos pequenos, dentro de casa, nas famílias, nos amigos, nos colegas. A gente vai ampliando um pouquinho, né? Só que quanto mais esse núcleo vai se distanciando, mais esse amor vai ficando distante também. A gente ainda não consegue ampliar ele a esse ponto. Mas tudo é um exercício. É uma prática. A gente começa se obrigando. E quando a gente vê, a gente começa a fazer de uma forma mais natural. Pequenas coisas. Pequenas coisas. A gente vai, aos pouquinhos, colocando para fora. Dentro dessa questão, tenho tudo para ser feliz, da pergunta. Muitas vezes, durante o dia, a gente se reclama, né, de algumas coisas que não estão de acordo com da forma que eu gosto, que eu quero. Então, a gente reclama. E aí, nesse mecanismo que é a vida e que é incrível, é só a gente fazer um movimento de pescoço para o lado e olhar para os nossos semelhantes. E a gente vai ver que a gente não tem motivo nenhum para reclamar ou para achar que não é feliz. Nenhum. Porque tem muita gente na situação material com muita dificuldade. E a gente às vezes tem muito e não valoriza. E o ter muito não é só materialmente. Hoje de manhã estava um sol, coisa mais linda, um céu azul limpo. Quem olhou para cima, com certeza, se sentiu melhor. Percebeu aquilo ali, aquela bênção que nos abastece. O sol, ele nos carrega, nos energiza. E alguns dias sem ele, a gente sente falta, sente necessidade dele. E é uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples que todo dia ele está ali. Às vezes as nuvens só não deixam ele transparecer. E são várias coisas simples que compõem a vida. Simples, porém essenciais. Então, a questão de felicidade é a gente começar a relacionar o que, que é essencial. O que, que é necessário para a minha vida. O que, que contribui para esse meu momento. O que eu desejo para o meu amanhã. O que, que eu posso fazer hoje para que esse meu desejo ele se realize ou pelo menos chegue perto disso. Então, muito mais do que ter, é ser, né? É conseguir se sentir bem, estar bem. Nós sabemos de diversas dificuldades, que nem todos nós somos iguais e nem pensamos iguais, não sentimos iguais. Mas nós sabemos também que, através dos exemplos, de muitas vezes apenas observar, nós conseguimos modificar um pouco o nosso padrão mental. E dessa forma, agregar alguma coisa muito positiva para nós. E dessa forma, irradiar ao nosso redor, cada vez com mais intensidade, esse bem-estar que nós podemos estar sentindo. Então, para finalizar, como nós gostamos de estar perto de pessoas assim, pessoas que irradiam coisas boas, nós gostamos de estar perto deles, e ao mesmo tempo nós não gostamos de estar perto de pessoas que são negativas e que irradiam coisas que não nos fazem sentir bem. Só que mais do que perceber isso nos outros, nós podemos perceber isso em nós, o que nós estamos irradiando, e se nós estamos atraindo essas pessoas que buscam as coisas boas e positivas para junto de nós. É um sinal de que nós estamos indo num caminho bom, um caminho de busca e de procura. Então, quando se fala de felicidade, a gente tem que fazer muita reflexão, né, para poder tentar primeiro conceituar o que é felicidade, o que eu considero que é felicidade. E, de repente, através disso, redirecionar a minha vida.